parceiro Fabrício Montecred, é o nome do cara. Simbora, meu parceiro Pedro Bahia. Lá vai minha saudade, beber uns anone, pra ver se é vontade de te ver. Só mendinho, uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Forte abraço, meu parceiro Dia de Arapiraca. Tamo junto, meu irmão. Isso aí é o Ferinha. Lá vai minha saudade, beber uns anone, pra ver se é vontade de te ver. Só mendinho, uma vez a minha cabeça, eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a cola enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Giovanni CD, estamos juntos, aquele abraço.